Sempre vai embora, sem olhar pra trás. Gritar, bater nos peitos, jurar que não volta mais. E sem ter motivo, põe a culpa em mim. E mais uma vez o triste fim. E o meu coração, tão doce e paciente, morre de saudade e começa a ficar doente. Me afogo na cerveja, lá se vai a minha paz. Saudades do meu sorriso, ele já não existe mais. Procuro em outra boca o gosto da sua. Grito, segue o baile, pois a vida continua. Sigo mentindo pra mim, sigo mentindo pra mim. Faço a minha mala, dou uma viagem. O comentário é foda, Ludmilla na cidade. Luzes, sexo, festas, drogas. Me sinto vazio sem ela, nada disso importa. Então volta aí, quero te ver. Então volta aí, amo você. Então volta aí. Que droga, esse amor é muito difícil pra mim. Amor é muito difícil pra mim. Tiaguinho sempre vai embora, sem olhar pra trás. Gritava de nos peitos, jura que não volta mais. E sem ter motivo, põe a culpa em mim. E mais uma vez o triste fim. Paciente, morre de saudade, começa a ficar doente. Me afogo na cerveja, lá se vai a minha paz. Saudades do meu sorriso, ele já não existe mais. Procure em outra boca o gosto da sua. Grito, segue o pai, pois a vida continua. Sigo mentindo pra mim, sigo mentindo pra mim. Faço a minha mala, dou uma viagem. O comentário é foda, é Tiaguinho. Luzes, sexo, festas, drogas. Me sinto vazia sem ela, nada disso importa. Então volta aí, quero te ver. Então volta aí, amo você. Então volta aí. Que droga, esse amor é muito difícil pra mim. Mas cantar com você é muito fácil. Te amo. Te amo também. Muito.